mãe queria que eu tivesse traficando, gritando assalto com uma 9 pro caixa do banco. Quem manda a cara de um refém com cigarro? Dá a senha, filho da puta, anda desgraçado. O Brasil não aceita pobre revolucionário ou marginalizado, defensor do favelado. Fugi do controle, quebrei a algema, expandi meu veneno, meu ódio, minha crença, contaminei o povo. Revolta incurável, terrorista verbal, discurso implacável, pega seu dinheiro e enfia no cu. É caráter lapidado no sangue da Zona Sul, implantar a liberdade de expressão assistida pra rima agressiva do rapper homicida, desprendido de mídia, público do shopping, cuspo na sua TV, na sua porra de ibope. Ativista, artista ou próximo da lista, foda-se a censura, a represália da polícia. Se tiver que morrer, aí fazer o quê? Ameaça não intimida, Eduardo não faz tremer. Fala mal de mim, rimador da alegria. Pelo menos não sou puta, não vendi minha ideologia. Não trai a minha história, minha raiz no cortiço. Prossigo na missão, pra mutição nocivo invadir a mansão igual um rolo compressor. O playboy se borrou com a verdade no televisor. Denunciei sem medo a guerra civil brasileira. Obrigado favela pelo FC na camiseta oficial. De justiça não apreendeu meu cérebro dentro e fora da cadeia. Locutor do inferno, sou periferia em cada célula do corpo. Por isso a pá de porco tá me querendo morto. Sei que os porcos querem meu caixão. Era parte do sistema. Sei que os porcos querem meu caixão. A DGML chegou um grande dia. Sei que os porcos querem meu caixão. Era parte do sistema. Sei que os porcos querem meu caixão. Favelado, aterrorizou, chocou, apavorou, escandalizou. O verso sanguinário conseguiu abalar. Vem pagar um pau, mídia, vem me entrevistar. Vou enfiar no teu rabo meu estereótipo de ladrão. O careca de jaqueta que é rapper facção, não vai te dar notícia com o sangue da vaca rica. Filma um maloqueiro pedindo paz pra periferia. Surgiu uma paz de herói querendo meu sangue e minha caveira, querendo flash na minha aba. Se torna estrela, cuzão não entendeu. Rap não é campeonato, pra vender CD não precisa do meu fracasso. Faço meu papel, honro meu compromisso. Semeio ódio contra quem me faz roubar o executivo. Aqui é só outro humano, se fornece sem estudo, sem currículo, curso, talvez sem futuro. Entendeu, dono do iate, o apoio da favela. Faço parte dela, sou fruto da cela. Não deram faculdade pra eu me formar doutor, então a rua me transformou no demônio rimador. Enquanto meu corpo não vira caniça, eu tô no rádio, no vídeo, lançando minha ofensiva. Nem Cherokee, nem piscina, nem modelo vadia. Comprou uma atitude do mano do quarto e cozinha. Ataca verbal, é um dois pra acionar. É só menino pra mim chorar, pro dum-dum descarregar. Programado pra rimar, busca a igualdade pra ser ameaça pra sociedade oficial de justiça. Não apreendeu meu cérebro dentro e fora da cadeia. Locutor do inferno, sou periferia em cada célula do corpo. Por isso mapa de porco tá me querendo morto. Sei que os porcos querem meu caixão. Sei que os porcos querem meu caixão. Da puta que quer jogar minha cabeça pros porcos. Aí, tenta a sorte, mano.